Capítulo 16. O sétimo planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Existem 111 reis, sem esquecer naturalmente os reis negros, 7 mil geógrafos, 900 mil homens de negócios, 7 milhões e meio de bêbados, 311 milhões de vaidosos. Isto é, cerca de 2 mil milhões de pessoas crescidas. Para vos dar uma ideia das dimensões da Terra, dir-vos-ei que antes da invenção da eletricidade devia existir no conjunto dos 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de candeeiros. Visto de longe, fazia um efeito fantástico. Os movimentos desse exército eram orientados como os de um bailado de ópera. Primeiro, aparecia o turno dos acendedores de candeeiros da Nova Zelândia e da Austrália. Estes, depois de acenderem os seus lampiões, iam dormir. Então entravam por sua vez na dança os acendedores de candeeiros da China e da Sibéria. Depois, também estes recolhiam nos bastidores. Em seguida, era a vez dos acendedores de candeeiros da Rússia e das Índias. Depois vinham os de África e da Europa, depois os da América do Sul, depois os da América do Norte. E nunca se enganavam na ordem de entrada em cena. Era grandioso. Sozinhos, o acendedor do único candeeiro do Polo Norte e o seu colega do único candeeiro do Polo Sul levavam vidas de ociosidade e de indolência. Trabalhavam duas vezes por ano.